Vi das palavras que você nunca vai ler. O som indefinido de cada amanhecer. No chão pegadas conduzidas pelo sonho. O despertar desse gigante chamando você. Que cada busão lotado tem pra te dizer. Linguagem coletiva manifesta o seu poder. Comunicação. Deserto de miragem pra tu se perder. O luxo brilha te cegando pra tu não entender. Que o valor vem do gesto puro e humano. Quase escasso nessa selva que quer te prender. O que os prédios mais altos têm pra te dizer. Linguagem coletiva manifesta seu poder. Comunicação. Os olhos cheios de vigor acompanhando o fluxo. Os carros rompem a velocidade dos intuitos. Cada homem uma ilha dentro desse mar. Revolto de acasos, desencontros e pesar. O que cada avenida tem pra te dizer. Linguagem coletiva manifesta seu poder. Comunicação. Sinais urbanos, monumentos pra dizer. Linguagem coletiva manifesta seu poder. Comunicação. Comunicação, comunicação, comunicação, comunicação. Início, saga, drama, infinito e seus costumes. Flashes exatos, seus segredos, passos sem deslumbre. Quando o compromisso se alimenta desse caos. Seres são micros, invisíveis, parte de um total. Se move natural, na mata urbana e cinza. Fome de essencial, necessidade viva. Cumpre seu ritual, onde a calma foi extinta. Rompe qualquer som que não seja sua voz que grita. Espalha sua urgência, carregando seus critérios. Dignidades e assim. E os sonhos são remédios. Dou pão do dia cheio antes de chegar à tarde. Não cega seus desejos no brilho da vaidade. Já sabe o que é coragem antes de ver a meta. Um coração de luz que abre caminhos e retas. O chão é quente e a mente monitora os sentidos. Vivo nativo, urbano, sauro e seus instintos. O que cada avenida tem pra te dizer. Linguagem coletiva manifesta seu poder. Sinais urbanos, monumentos pra dizer. Linguagem coletiva manifesta o seu poder. Comunicação.